buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje, pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários à harmonia e um bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Dia. O tema do dia de hoje é prática da mediunidade. E nós estamos aqui com o professor universitário, engenheiro eletroeletrônico, presidente do Centro Espírita Divino Mestre, presidente da USE, que é da União da USE Intermunicipal de São José dos Campos, e é também presidente do Centro Espírita Divino Mestre. E nós estamos aqui com Luiz Eduardo Ribeiro, que nós vamos chamar de Eduardo, né? Porque é mais conhecido como Eduardo, né? Bom dia, Eduardo Ribeiro. Bom dia a todos, ouvintes da rádio. Então nós vamos aí iniciar com as nossas perguntas, né, Jorge? Precisamos também esclarecer aos nossos ouvintes, que tem muitos ouvintes nossos que não sabem praticamente o que é a mediunidade, como se faz o desenvolvimento da mediunidade, se todo mundo é médium. Então nós vamos partir para esses princípios. Nós temos a pergunta do dia? Não temos ainda. E temos dois livros, O Despertar da Consciência, a serem distribuídos no dia, manhã de hoje. Eduardo, o que é a mediunidade? A mediunidade, Rui, de uma maneira bem simples, é só uma comunicação. É como se fosse um telefone. É uma forma dos espíritos se comunicarem com os outros espíritos que estão encarnados. É isso. Que somos nós. Ah, que somos nós, né? Quer dizer, mas a gente, quando fala em mediunidade, dá a impressão que a mediunidade é uma propriedade da doutrina espírita, né? De forma nenhuma. A mediunidade, ela é orgânica. Ela pertence à pessoa, ao ser. Inclusive, ao longo de toda a existência do ser humano, né? Na pré-história já tinha mediunidade. Muito do que estavam nas cavernas ali, que chamam de seres de outros planetas, na verdade, eles deviam estar pintando a visão de espíritos que estavam vendo por lá, né? É, e a gente vê que as pessoas costumam dizer que nós temos essa parte da mediunidade, que conversamos com os mortos. Nós conversamos com mortos porque nós dizemos que o espírito é imortal. Uhum. Se ele é imortal, através da mediunidade nós estamos conversando com vivos. Na verdade, estamos conversando com vivos. A morte, ela é só um momento, né? Um momento de transição entre a morte física do corpo e a continuidade da vida do espírito. Na verdade, o espírito, ele nunca morre. E justamente é isso que às vezes cria uma séria dificuldade para as pessoas entenderem realmente o que é a doutrina espírita, dos espíritos, né? Porque a gente fala doutrina espírita, mas no fundo é doutrina dos espíritos, né? Isso. Porque os espíritos que vieram trazer para a gente todo esse conhecimento, toda essa descoberta que até hoje nós estamos aí procurando entender. E isso aconteceu por meio da mediunidade. Sim. E mais interessante é que a doutrina espírita que veio, que Allan Kardec codificou, veio pela mediunidade de crianças, veio pela mediunidade de meninas de 16, de 18 anos de idade. É, e que eram, que ele já justamente queria essas pessoas novas para não ter problema de vícios, de maneira de agir, de uma série de coisas. E você já pensou, uma menina de 18 anos de idade, do século passado, do século XIX, que falando de filosofias profundas como é a doutrina espírita, não poderia ser delas, naturalmente. E aí a gente tem a prova da mediunidade, né? Então, a gente consegue ter a prova que cada vez mais todas aquelas informações que a gente sabe que vem de espíritos superiores, né, espíritos de luz, também veio na... E também não aconteceu isso só na doutrina espírita também, né? Se a gente for ver na católica, a gente vê as aparições de Fátima, de Lourdes, foram todas crianças menores de 8, 9 anos, até 14 anos, que viram também essas aparições, né? Exatamente. É sempre o coração de criança, né? A mediunidade está cravejada na Bíblia, em outras obras e em inúmeros relatos ao longo da história. Mas, Eduardo, então por que existe tanta resistência das pessoas entenderem que existe um mundo espiritual? Inclusive em outras religiões que não aceitam essas coisas, né? Acho que morreu, acabou, e no juízo final nós estaremos de volta para responder pelos nossos atos, nós vamos morar no paraíso. Quer dizer, não acredita que nós, espíritas, acreditamos que existe um mundo espiritual e que nós fazemos parte dela, tanto encarnado como desencarnado, né? O desencarne encarnado também faz parte da nossa linguagem, né? Exatamente. Eu acho que essa sua pergunta, ela tem duas respostas. Uma resposta é que nós vivemos aí mais de 1000 anos na Idade Média, onde houve perseguições para quem praticava mediunidade. Dava-se outros nomes, do tipo bruxo, feitiçaria, mas eram mediunidades. E isso era muito perseguido, as pessoas iam para a fogueira, eram mortas de diversas maneiras lá. Isso incute na pessoa que reencarna diversas vezes um medo, né? E aí hoje, quando ouve falar de aparecer um espírito, todo mundo morre de medo. Um outro assunto que sobre isso é que o espírito, ele vê tudo, né? Ele está lá no mundo espiritual, ele vai aonde ele quer e ele vê tudo e fala o que ele quer. Então muitas pessoas não gostam de ver sua privacidade muitas vezes sendo vista por alguém. Então eles preferem não acreditar que esse alguém existe ou que essa pessoa possa falar alguma coisa. Tem algumas religiões que falam que o Espírito Santo vem falar com eles. Uhum. E nós somos condenados por essas próprias religiões porque nós damos vazão a espíritos sofredores inferiores. Uhum. A mediunidade não é uma prática da caridade também para essas pessoas que já desencarnaram? Com certeza. No mundo dos encarnados, a gente tem as pessoas que vivem de uma forma uma pobreza extrema, e isso é motivo de ação de caridade de diversas outras pessoas, diversas organizações. No mundo espiritual existe também os espíritos que estão vivendo uma situação muito ruim por causa dos próprios pensamentos, né? E esses espíritos precisam da caridade, que é o que? Alguém chegar e auxiliá-los na sua reflexão, no seu pensamento, direcionar as nossas orações, né? Exatamente, as orações, com certeza. E a gente vê que essa dificuldade de entendimento porque nós temos pessoas que têm essa faculdade mediúnica e sofre com isso, né? Tem muitas pessoas, você mesmo que trabalha lá na clínica Francisca Júlia, e eu também trabalhei logo nos primórdios, a gente vê quantas pessoas que estão ali com problemas espirituais, às vezes é violento até, né? Muitas vezes a mediunidade, quando não é bem entendida, quando não é bem trabalhada, estudada e orientada, ela pode vir a ser taxada ou entendida como um problema mental e a pessoa acaba sendo internada numa clínica, né? Aí depois chega à conclusão que não é nada disso, né? Quer dizer, não tem nada mental, ele tem a espiritual. Exatamente. Mas para descobrir essas coisas, como é que faz? Porque nós tivemos aqui já no nosso programa, né, Jorge? Várias pessoas de outras religiões ligando para a gente, dizendo, olha, eu não sou espírita, mas meu filho fala em línguas diferentes, meu filho tem hora que tem umas atitudes que eu desconheço, tem uma série de coisas que eu não entendo. Então a gente até aconselha, então vai numa casa espírita que você vai ter essas orientações. É, a casa espírita, ela detém um conhecimento da doutrina espírita, e Allan Kardec, que codificou através do Livro dos Médiuns, todo um compêndio sobre a mediunidade. Então, esse caso que você acabou de citar é uma mediunidade de xenoglossia, né, que a pessoa fala de línguas que não aprendeu a falar ainda. É, e cria dificuldade, porque uma vez nós tivemos um programa, numa outra rádio, falar sobre a doutrina espírita, e nós fizemos um trabalho muito bonito, né? Foi eu, o Eduardo Borges, o Seu Amaral, uhum, e o Edels, fomos falar numa rádio sobre a como era a doutrina espírita. Uhum. Só que nós acabamos não falando, e o programa teve uma audiência tremenda, porque a maioria das pessoas queria saber o que que acontece que a filha fala para a mãe, eu te odeio, o que acontece que a criança, que o rapaz fica com os olhos arregalados e falando palavrões. Então foi um programa que nós ficamos mais fazendo aquele tipo de bombeiro, né? Quer dizer, apagando os incêndios, mas os incêndios eram as dificuldades que as pessoas tinham e têm para entender essa parte espiritual. É porque todos somos médiuns de alguma forma. Alguns um pouco mais ostensivos do que outros. Sim. Mas todos somos. Por quê? Porque é orgânico, está dentro da gente essa faculdade de perceber o mundo espiritual. E quando o nosso cérebro percebe o mundo espiritual, ele pode se manifestar pela visão, pela audição, pela palavra. Você sente aquela compulsão de falar ou de gesticular, né? Premonição, né? Premonições, sonhos, evidências. Exatamente, o sonambulismo é um tipo de mediunidade. E isso tudo faz com que as pessoas no seu dia a dia, na sua casa, que tenha dúvidas, né? O que está acontecendo? Porque não é um assunto estudado assim dentro das instituições normais, escola, essas coisas. É, porque a gente tem trabalho com mediunidade há muito tempo, então é comum chegar pessoas em nossas casas dizendo, olha, meu filho de uma hora para outra começou a ter umas atitudes diferentes. Meu filho olha para mim e fala, você não é minha mãe. Tá vendo? É, tem outros que chegam pra gente. Tinha uma menina que ela não sabia se ela estava enxergando pessoas encarnadas ou desencarnadas. Ela saía para as baladas, quando voltava no domingo, ela não enxergava nada. Então ela ficava praticamente cega. Nós tivemos ontem um rapaz que ele também tinha problema mediúnico, ele ia nas baladas, quando voltava ele não andava, ficava travado na cama. Uhum. Nós temos uma amiga que tem uma filha, que a menina sai para as baladas, depois fica 3 dias deitada na cama sem poder levantar. E depois, com trabalhos mediúnicos, ela consegue se recuperar. Mas não adianta você dar o aviso para ela, falar, você não pode participar desses ambientes, porque os ambientes criam problema, né, Eduardo? Criam sim, com certeza. Para algumas pessoas mais sensíveis, é como se fosse uma alergia, né? Se você é alérgico a amendoim, você não deve comer amendoim. Então, se algumas pessoas um pouco mais sensíveis, estes ambientes, eles naturalmente atraem os espíritos que têm simpatia para com eles. E o médium que estiver ali dentro, que estiver com a sua sensibilidade ali, mergulhado junto daquela quantidade de espíritos e pessoas, ele vai agregar esse valor dentro de si, ele vai sentir isso tudo. É, e essas dificuldades a gente vê que acontece muito com jovens. O que tá aparecendo de jovens com problemas mediúnicos, lá no Divino Mestre acontece isso também? Porque lá no Divino Mestre aconteceu há alguns anos atrás, de vários pais virem dizer para a gente que os seus filhos estavam tendo problemas mediúnicos, né? Eram pessoas que tinham saído da mocidade espírita, foi para a faculdade e estavam tendo problemas de estudo, de relacionamento, diversos problemas. Então nós criamos um curso para os jovens, um curso de formação de estudo e prática de mediunidade para esses jovens. E se formaram no curso cerca de 20 jovens e estão trabalhando na Casa Espírita, estão vivendo uma vida mais tranquila. É aquele trabalho que é feito sábado, né? Já tivemos lá com a garotada. E eles estão lá, tem uma reunião mediúnica com eles, e dizem que é uma reunião muito interessante. Não, eu acho interessante que eles é que controlam no sábado. Exatamente, o trabalho. Eles, né? Dão passe, eles ajudam até numa reunião pública que tem exposição, passes, e tem uma reunião mediúnica onde eles participam. Com jovens, fazem. Com jovens. É, porque tem muitas casas que não concordam muito com jovens trabalhando mediunicamente, né? Quem é jovem? Jovens menores de 18 anos, a gente realmente não é recomendado, porque a pessoa tem que focar nos seus estudos, tem que focar em outros assuntos. E aí, então, o que a gente faz são trabalhos para dar sustentação a eles, criança, vamos dizer assim. Mas depois dos 18, não tem nenhum problema, a pessoa pode trabalhar. E a gente vê que está faltando isso para os jovens, né? Porque tem muitos jovens que às vezes até se perdem porque não tem essa orientação, né? Exatamente. Fala. Rui, a gente já tem a pergunta para sorteio, tá? Então a pergunta para sorteio, a gente vai sortear os dois livros do Sebastião, né? O Despertar da Consciência, Sebastião Camargo. Então a pergunta para sorteio é: a mediunidade está presente em todas as religiões? Então entre, dê a sua opinião, se você acha que sim, se acha que não, entre lá no nosso facebook.com/vivenciaespirita ou ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ou pelo WhatsApp também, né? Então, o WhatsApp pode. A gente tem um grupo, é só pedir pra gente adicionar nesse grupo. Que aí pode comentar a pergunta se a mediunidade está presente em todas as religiões. Então, deixe pra gente. Pra ouvir o nosso programa. Pra ouvir o nosso programa também na web. Então, a gente está bem lembrado, Rui. A gente está com a nossa web rádio, a nossa rádio online Vivência Espírita, que está todos os dias, 24 horas por dia. É só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/rádio. Ou entre, lá tem um link para vocês acionarem e escutar a nossa rádio. A gente passa os reprises dos programas, também tem mensagens, músicas espirituais, tem agora um programa novo, que é o MPB Espiritualista, né, Jorge? Isso, muito legal. Só música de MPB, mas espiritualista, que nós escolhemos e colocamos lá. Com conteúdo versando sobre assunto espiritual. É espiritualista, né? Músicas espiritualistas. Porque espíritas tem muitas, né? Músicas de CDs espíritas tem bastante. A maior parte das músicas que estão lá são espíritas. Mas aí nós pegamos umas MPB que a gente considera que são espiritualistas, tem mensagens edificantes, e fizemos também essa trilha lá pro pessoal escutar. Aí passa 3 vezes por dia, né? Exatamente. Acho que às 6, às 13 e às 21 horas, todos os dias. Então, fora também que tem o momento musical que passa músicas espíritas, cantores espíritas em geral, né? O grupo Castelã e outras músicas também. Todos os grupos espíritas que a gente conhece, Celiatom, que temos a disponibilidade dos CDs, a gente disponibilizou pro pessoal escutar também. Eu vou citar aqui o grupo Energia. Tem também. Porque tem a participação lá dos meus filhos, da minha filha. Então, eles estiveram aqui, lembra? Estiveram aqui, você ligou pra cá, lembra? Lembro. Entendeu? O Energia toca direto também lá. Grupo Energia tá tocando lá já. Legal. E vamos para os nossos comerciais, Jorge? Vamos, e a música que nós vamos colocar agora. Lembrando, ontem eu estive dando uma aula lá no Jefa, Amar a Deus, ao Próximo e aos Inimigos. A Silvia, que é dirigente, e o Carlos, E a Silvia tava com a música lá da Célia Thompson. Falou: Jorge, você que conhece muito a Célia Thompson, tô com essa música aqui pra você me acompanhar. Eu nunca tinha escutado a música da Célia que ela queria que eu acompanhasse. Falei: Silvia, não é possível, eu não conheço essa música. Aí agora eu vou colocar pra o pessoal escutar, porque a música da Célia tá aqui, eu tenho a música, né? Eu é que não conhecia aquela ali. A música é. É, amar, como é que é o nome da música? Peraí, tá aqui. É, O Amor Se Faz, da Célia Thompson. Nós vamos pro nosso intervalo e com o momento musical com a Célia Thompson, O Amor Se Faz. Aqui, e pediu pra dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado enfim deixou de ser, e o futuro de vocês hoje nasceu. Olhar pra frente agora é o que há de melhor, harmonizando-se pra esquecer crassos fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços. E aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, hoje unidos em coro musical, exortam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se fez. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se fez. Jesus está aqui. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje desenvolvendo o tema Prática da Mediunidade. Nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é presidente da USE Intermunicipal de São José dos Campos, é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, é presidente do Centro Espírita Divino Mestre, é engenheiro eletroeletrônico e professor da Faculdade ETEP. Então vamos, temos alguma informação já? Temos sim, Rui. Então sobre a pergunta para sorteio, o pessoal está participando bastante aqui, hein? Então a mediunidade está presente em todas as religiões. Então o Antônio Bessa responde: vejo na mediunidade um dom que, semelhantemente a cantar, pintar, jogar futebol, requer habilidades, notas como ouvir, falar, enxergar, caminhar. Podemos desenvolver a técnica se tivermos a faculdade. Não nos basta o desejo ou estudo para nos tornarmos um virtuoso cantor, se não tivermos o dom da voz. Todos somos médios ou atletas, respeitando nossos limites individuais, independentemente da religião ou crença. Bom dia. Aí a Jandira Rangel manda um bom dia. A mediunidade está presente em todas as pessoas, cada um com um determinado grau de sensibilidade, independente de religiões e de idade. Um abraço a todos aí na rádio. Escuto toda semana. Jandira e Adriana do Anjo Ismael. Um grande abraço então aí para Jandira e para Adriana. Legal. O Aécio mandou aqui também, diz que sim, não só apenas nas religiões, mas também no cotidiano de todas as pessoas. Forte abraço à equipe do Vivência Espírita e ao entrevistado do domingo, Luiz Eduardo. A mediunidade é um universo ainda a ser mais bem explorado, principalmente pelos espíritas. Legal. Aécio César mantém uma coluna também no nosso site vivenciaespirita.com.br, que é Luz Infinita. E a Lívia Cristina Cortez Ribeiro também manda um bom dia. Estamos aqui ouvindo o vovô Eduardo na rádio. Ela fala que é interessante que, mesmo sendo espíritas e compreendendo a mediunidade, muitas pessoas ainda têm medo de ver espíritos. E eu, inclusive. É o medo do desconhecido, que só podemos superar com estudo e trabalho. Um abraço para todos. Beijo. É, aqui nós temos a Cláudia Campos também, que ela entrou no Vivência, né, no WhatsApp, dizendo: é uma pena que essas igrejas, eu não vou falar qual a igreja não, daqui a pouco o pessoal pode processar a gente aqui, tá, Cláudio? Essas igrejas tratarem espírito como sofredores, né, como demônios. Eles precisam apenas de socorro, pois são irmãos doentes que ainda estão no mal. Né? É interessante mesmo, né? A mediunidade presente em todas as religiões, mas o que a gente vê muitas vezes é o tratamento que dão para os espíritos, como se fosse tudo quanto é espírito é demônio, né? Mas isso é falta de estudo mesmo. Mas pelo menos é um começo, né, Cláudia? Pelo menos eles estão admitindo que o espírito está por ali. Por enquanto é só demônio, porque tem outros também que acham que tudo é Nossa Senhora, né? E o Espírito Santo também. É, exatamente. Então, e na realidade, Nossa Senhora e Espírito Santo não vai falar tanta coisa banal como se fala. O espírito de Nossa Senhora, se ela vier em algum local, ela vai falar alguma coisa importante para a humanidade. Não é falar que maçom tem o número 666 na cabeça, não, para tomar cuidado com eles. Né, que eu já vi mensagem de Nossa Senhora, sim, o pessoal dizendo que é de Nossa Senhora, coisas absurdas. Então, atribuir mensagens que nenhuma criança fala, dizer que é Nossa Senhora, é querer menosprezar, é querer rebaixar um espírito da área crística, né, como Nossa Senhora, para uma pessoa comum. É aquilo, né? E aquilo que eu falei no começo também, né? Na igreja tem lá de aparições de Fátima, de Lourdes, uma criancinha de 9 anos dizer que viu Nossa Senhora e todo mundo acreditar, tudo bem. Mas um menino de 4 anos que nasce em Pedro Leopoldo e vê espíritos, ninguém acredita. Então, isso que você está falando, Jorge, é até interessante. E algumas filosofias acham que todos os espíritos que falam são demônios, outras acham que são santos, mas na verdade somos nós mesmos. Inclusive, eu queria até criar uma imagem. Porque aqui nós estamos falando na rádio e as pessoas estão ouvindo isso, sintonizando a rádio lá nas suas casas. Então a mediunidade, na verdade, é isso. É o médium se sintoniza, né, de alguma forma com determinados espíritos e aí passa a percebê-los, passa a ouvi-los, passa a vê-los, né? Nós estamos aqui e as pessoas não estão nos vendo lá, estão nos ouvindo. Mas nós estamos aqui, então os espíritos estão onde eles estão e podem ser percebidos por meio de uma sintonia mediúnica. Legal, uma frequência, né? E aqui... Tem mais um aqui na WhatsApp. Tem a Eliane também, Albuquerque, lá em cima, você não viu, Jorge. Ela fala assim: a mediunidade está presente em todas as religiões. E o Luiz também... ele manda aqui a resposta para o sorteio dos livros. Com certeza basta olharmos para todas as religiões e veremos que todos têm mediunidade, só que em algumas religiões usa outros nomes ou metodologia. Bom dia a todos, parabéns pelo tema abordado. Estamos ligados no programa em Jacareí, família Pimentel. O Pimentel, um grande abraço, meu amigo Pimentel, e toda a família lá que estão ouvindo. Quando lê Luiz ali, é estranho para mim, porque para mim eu só conheço ele como Pimentel. Luiz é... Pimentel é o nome de guerra, né? Nós servimos a aeronáutica juntos. É que aqui apareceu então, só o Luiz. Ele me chama de Augusto e eu chamo ele de Pimentel. Só nós dois que nos tratamos assim. E aqui também, no Facebook, então pela pergunta para o sorteio, a mediunidade está presente em todas as religiões. O Luiz Carlos Forcato, que é nosso ouvinte assíduo, sempre está participando com a gente, ele fala que a mediunidade não está presente apenas nas religiões, mas em todos os setores da vida, pois mediunidade é um fato natural. A mediunidade recebe nomes diferentes, como inspiração, intuição, pressentimento, visão beatífica, né? Previsão, presciência, percepção e outras denominações. E a Cida Quintinho, ela fala sim em todo ser humano, em diversos tipos e até em animais. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui no nosso programa. É, a Lívia, que a Lívia é sua filha, né? É minha filha. Ah, então, um grande abraço para Eduardo por causa da Sara, né? É, que fez 3 meses, dia 6 agora. Tatiana? Não, Sara. A Sara? Sara. Puxa vida. Então, um grande abraço para a Lívia, né? E que ela está sempre presente também estava sempre presente na mocidade, né? Ela teve que se afastar um pouquinho por causa da Sara. Da Sara. Ela está presente, sim, sempre. É, mas é muito bom os jovens estarem sempre presentes no meio religioso, né? Porque está faltando religiosidade para os nossos jovens. Né? Religiosidade, não religião, né? Exatamente, a religiosidade que é o mais importante, porque é uma maneira de você encarar o mundo, encarar a vida, não é? É porque você falou a respeito dos jovens que vão para as faculdades. Olha, a gente sente que tem muito jovem que recebe uma pressão violenta, né? Quando vai, porque ele sai de casa, que é a maneira de viver, para depois ir morar em república, morar em outras cidades. A coisa, se não for bem estruturada, a pessoa balança seu psíquico, né? Sua vida espiritual. E é bom que os nossos jovens, principalmente os universitários, que cuidem um pouquinho da sua vida espiritual, né? Uhum. Vamos continuando. Jorge, vamos então deixar o microfone também aqueles que tiveram algumas dúvidas a respeito da mediunidade, porque tem alguns pais que às vezes têm dificuldade com os filhos, filhos que têm dificuldade com os pais. Liga pra gente para ver se nós possamos responder, possamos mostrar um caminho para as pessoas que muitas vezes têm essas dificuldades, que não é a religião que vai resolver, né? Certo? Não. Existem pessoas que acham que ir no domingo de manhã num culto religioso já é o suficiente para resolver seus problemas espirituais da vida toda. Na verdade, é a conduta, é o quanto você incorporou esses conhecimentos no seu dia a dia. Mas a gente percebe que tem muitos que, às vezes, por falta até de conhecimento religioso, eles falam coisas que até preconceituosas, coisas raivosas. Isso transmite para aquelas pessoas que depois vai virar aqueles fanáticos que muitas vezes criam dificuldade para ele mesmo, né? É, exatamente. O fanatismo, ele realmente só causa mais danos do que ajuda, né? O que a gente precisa ter é ter calma, tranquilidade, procurar conhecer, usar um pouco mais de raciocínio e buscar os canais competentes que podem ajudar realmente a cada situação. A gente observa, viu, Eduardo, que tem muitas religiões que estão muito mais preocupadas com a parte material. E essa parte material resolve o problema, que nem eu vejo aí de vez em quando na televisão. Não, era pobre, era isso, agora tenho casa, tenho carro, tenho empregado, tenho isso. Isso resolve a vida da pessoa? Cada um de nós veio para este mundo encarnado com uma necessidade, com uma programação. E essa necessidade espiritual é porque nós somos espíritos que vamos viver para toda a eternidade. E aí então a gente, num determinado momento, resolve encarnar. E essa encarnação, ela tem um motivo. Afinal de contas, vamos pensar bem, um espírito está lá livre, vivendo, podendo ir para onde quiser, e resolve entrar dentro de um corpo de carne para ficar preso durante um tempo, alguns anos. É, agora está com mais de 70 certeza anos, tem, né? Com certeza tem uma necessidade. E aí chega aqui, muitos se perdem, né? Acham que, na verdade, você está aqui para passeio, está aqui para viver, se dar bem. Comer, beber e dormir. É. E aí não entende a razão de cada coisa na vida, né? Mas ontem eu tava vendo a televisão, a gente fica passando, dá uma hora a gente dá umas paradas em alguns lugares, que eu morro de rir com certas coisas, né? Porque ontem o pessoal tava lá no Oriente Médio, numa igreja que eu não sei nem o nome também, estavam lá pegando a areia e a água. Na areia, de um da areia dali, eu pegado. E o pastor ainda pegou aquela areia, molhou na água, cuspiu, ainda esfregou no olho dele. Falou, foi desse jeito que Jesus foi. Então ele está trazendo a areia e aquela água para o Brasil para curar as pessoas aqui. Entendeu? E daí? Então, a gente vê. Tem gente. Será que ele vai conseguir curar alguém? Porque tem gente que vai lá, poxa vida, né? Vai lá, agora, olha onde é que nós estamos chegando, né? É para dar poder para as pessoas, aquela areia ali. É para as pessoas ficarem poderosas, para as pessoas conseguirem conquistar as coisas com aquilo ali. Segundo o que ele estava falando, é o progresso total quando a pessoa tiver acesso àquela areia e àquela água, né? Tem gente que vai até beber, eu acho, né? Comer, só pode ser. Ô Jorge, a fé que as pessoas às vezes conseguem construir em torno de qualquer assunto como esse aí, da areia e água ou qualquer outra coisa, a fé ela é uma energia que flui pelo corpo espiritual e pelo corpo físico. Se a pessoa consegue atingir esse estado de fé, ela pode vir a fazer um bem para uma determinada área que esteja doente. Ela vai se curar e ela vai colocar a razão disso na areia e na água, sendo que na verdade não é, né? Na verdade é a fé que a pessoa tem. Agora, se ele conseguir fazer isso com alguém, pode trazer para todo mundo que a gente está resolvendo o problema do mundo, da cegueira. Talvez eu acho que vai um pouco além. É o que ativa a fé das pessoas, né? Então, assim, pode ser que seja uma areia, pode ser que seja uma imagem, pode ser que seja uma vibração, pode ser que seja uma oração. Uhum. Eu acho que, assim, cada pessoa, que nem a gente estava conversando um dia desse, o Jorge, né, ontem, né, sobre vibração, aí cada pessoa vibra de uma forma. A gente estava lembrando o programa do Ederson São, que ele veio aqui falar sobre música, terapia, né? E ele falou que cada música ativa uma forma da pessoa e consegue fazer ela vibrar de forma diferente, né? Então, cada um usa o que tiver dentro da consciência dela, do nível de consciência dela, para ativar a fé dela, né? Uhum. Então, existe a fé e existe o abuso da fé, né? Você abusar da fé das pessoas. Das pessoas. Sim, então isso é interessante também. A fé, ela é individual. Agora, quando você quer estimular essa fé e todo mundo está vendo que aquilo ali é uma enganação, alguém vai ter que responder isso. Né? Você não pode achar que Jesus, ele colocou a areia na mão, cuspiu e fez alguém enxergar, e a gente vai fazer isso também. O cara vem querer vender areia ou querer vender toalha santa para o cara esfregar na porta do banco e depois a dívida do cara sumir. Esse cara é Deus, ele não é outra coisa. Eu quero ver qual é a fé que consegue fazer um negócio desse, né? O cara deve lá 50 mil reais no banco, compra a toalha santa dele, vai lá, esfrega na porta do banco e fica, e a dívida some. Quer dizer, isso, se isso não for abusar da boa fé das pessoas, eu não acho mais o que é. Quando a gente está falando de um passe, quando a gente está falando de uma vibração, quando a gente está falando de uma música que vai estimular, é científico, porque isso é provado. Existe a musicoterapia, por exemplo, que é para comprovar que isso é científico. A oração que todas as religiões fazem, todas as religiões praticam a oração, já está provado cientificamente que as pessoas melhoram com aquilo ali. Então, às vezes não depende nem da fé, porque a pessoa nem sabe que está tendo isso com ela. Então ela tá à distância e um grupo está orando e isso está chegando na pessoa, está ajudando. Então a gente tem que fazer a separação entre o que é estimular a fé e outra o que é abusar da fé das pessoas. É que infelizmente nós vivemos cego mesmo, precisando passar por isso, achando que se liga nas coisas materiais ao invés de se ligar nas coisas espirituais. Aí quando a gente, é por isso que a gente cai no conto do vigário, né? Porque a gente está preocupado em ganhar alguma coisa. O grande problema do ser humano é que ele quer as respostas rápidas, eles querem as soluções também rápidas. Ele quer de um dia para outro melhorar, mas só que a nossa doutrina nos ensina que nós temos que começar a mudar intimamente, né, Eduardo? Exatamente. Isso que o Jorge está dizendo, Jesus já disse lá que o escândalo há de vir, mas ai de por quem venha, né? Ou seja, nós precisamos de escândalos muitas vezes para que a gente saia do comodismo e vá realmente querer aprender alguma coisa e querer fazer alguma coisa por nós. Mas é claro que os agentes que usam isso de uma forma ilícita, eles vão responder por isso dentro do seu, da sua história espiritual. É que nós, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos na lei do retorno, na lei da ação e reação, o sujeito faz, mas depois ele vai ter que responder pelo que ele fez, né? Exatamente. E dentro do assunto da mediunidade, os espíritos estão ao nosso lado, contribuindo de uma forma ou de outra, né? Porque a gente disse que os espíritos somos nós mesmos, então tem aqueles que querem nos prejudicar e tem aqueles que querem nos ajudar. Então eles estão nesse contexto todo participando junto com todos nós. A Fernanda entrou aqui, Rui, a Fernanda da casa da Marcela, está dando um bom dia para a gente. O tema de hoje é muito interessante, ela colocou, né? O tema de hoje é muitos irmãos de outras religiões a procuram lá na casa da Marcela pedindo ajuda por não saber lidar com a mediunidade. Eles têm medo de sofrerem por isso, né? Então ela está colocando, muito interessante esclarecer, porque a maioria das pessoas que não tem conhecimento, elas acham que a mediunidade é alguma coisa que vai prejudicar, é alguma coisa que vai atrapalhar, e a princípio é isso que a pessoa sente também, né, Eduardo? Porque quem está tendo manifestações ostensivas de mediunidade, ela se assusta, porque de repente ela está vendo coisas que ela não gostaria de ver, ou ela está sentindo coisas que ela não gostaria de sentir, ela é comparada com louca, né? Aí as pessoas têm medo mesmo. Por isso que tem que esclarecer sempre as pessoas que mediunidade não é doença, não. Né? Mediunidade e não é sofrimento também, né? É uma função orgânica que a gente tem que saber trabalhar ela. Todo mundo tem, como o Eduardo falou no começo. Isso. E para essas pessoas que não estão aí na doutrina espírita, portanto não têm acesso a vários conhecimentos que nós temos, a gente poderia recomendar a oração, porque, como você disse, é natural de todas as religiões, porque a oração é uma movimentação de energia. Você está vibrando, está sintonizando numa rádio, né? Está sintonizando numa sintonia melhor. E aí espíritos compatíveis com essa sintonia melhor é que vão acessar essa mediunidade e vão tranquilizar essa pessoa e vão auxiliá-la no drama que ela está vivendo. Agora, o desespero, o medo, aí sim, esses podem ser uma sintonia diferente, onde espíritos compatíveis vão causar algum problema. Rui, vamos fazer o seguinte, a Fernanda está lá escutando e eu conversei com ela que na primeira semana de dezembro é ela que está aqui. Ela tá meio querendo recuar lá, mas não vai ter jeito. A gente, né? Vai lá buscar então, ela. Então, qualquer coisa, de manhãzinha eu saio de casa e vou lá em Jacareí pegar ela para ela vir aqui. O pessoal precisa conhecer a história da Marcela, né? Da filha da Fernanda. E hoje em dia ela tem um trabalho muito bonito lá na casa da Marcela, que é lá em Jacareí, na rua Danton de Siqueira Malta, 301, em Jacareí. Toda primeira quarta-feira do mês, trabalho de psicografia, tem ela mais quatro pessoas psicografando junto com elas, e simultaneamente um trabalho de cura ainda, o pessoal de Embu das Artes, gente de Embu das Artes está vindo e fazer isso lá. Cartas consoladoras, exatamente. Nós estivemos lá. Eu saí lá quarta-feira da casa dela, meia-noite e meia de lá, né? Eu e a Dora fomos lá. Muitas cartas que eles receberam. Trabalho interessantíssimo de mediunidade que a Fernanda está fazendo. E começou a desenvolver esse tipo a partir do momento que a Marcela partiu para o plano espiritual, filha dela, jovenzinha, né? E a Fernanda desenvolveu a mediunidade e faz esse trabalho muito bacana aí, né? Agora, então está marcado já com ela no primeiro domingo. Então, os ouvintes da rádio, só no quantas pessoas estão ouvindo aí, Rodrigo? São bastante gente, mais de 30 pessoas estão ouvindo. Aqui no Periscope tem umas 6 pessoas e o Tatu mandou uma pergunta aqui de como sei se tenho mediunidade. Então a gente deixa essa pergunta no ar aí também para. Não, daqui a pouco o Eduardo já responde. Só para a gente fechar então, Fernanda. E tem mais. Quantas mil pessoas tem na região aqui, Rui? Que tem acesso ao programa Vivendo Espírito? 2 milhões, né? Mais 2 milhões de pessoas estão testemunha, Fernando. Você está escalada para vir no primeiro domingo de dezembro. Tá tudo certo. A gente vai amarrar ela e trazer ela. Eu peço pro Fábio. O Fábio traz ela, de qualquer jeito. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Vamos passar a pergunta dele pro Eduardo? Vamos sim. Só comentar que o Antônio Bessa entrou aqui no WhatsApp de Campinas. Ele fala que a fé é individual, assim como os dons, A forma de estímulo da fé é livre e deve ser respeitada. O erro não está em estimular a fé, mas em comercializar os dons e se aproveitar das fraquezas e doenças por enriquecimento pobre. Muito legal. Exatamente. O Adeli, né, tinha entrado antes também, né? Ele tinha dado um bom dia para o programa. Está dizendo, sim, a mediunidade está presente em todos, porque somos todos médios. Apenas cada religião ou filosofia abordam de forma diferenciada. Legal. Abraços. E vamos então passar para o Luiz, que é o nosso ouvinte aqui do Periscope, né? Quem quiser ver, assistir a gente online, a gente está aqui no Periscope, só adicionar o arroba VEspírita. Uhum. Ele pergunta, como sabemos se nós temos mediunidade? Como é o nome? É Tatu, alguma coisa assim, 1, 2, 3. É um apelido, né? Que não aparece o nome. Olha, todos nós temos. Como sabemos se todos nós temos mediunidade? Bom, todos nós temos mediunidade. Todos nós temos, isso é um ponto primordial. Agora, é preciso conhecer a si mesmo, é preciso saber como você é, o que você pensa, quais são os seus raciocínios. E quando você perceber pensamentos diferentes, ideias diferentes, sensações diferentes do seu dia a dia, que não tem razão na continuidade no seu dia a dia normal, isso pode vir a ser uma questão mediúnica. Mas não é uma questão de preocupação. É uma questão apenas de saber lidar com isso e ficar tranquilo, e porque nenhum espírito tem o direito de usar o nosso corpo sem que a gente permita, né? Mas, Eduardo, acho que aí cabe uma informação um pouquinho com mais tempo para o Tatu, né? Uhum. Porque o André Luiz, ele diz, no domínio da mediunidade, ele diz que todos nós somos médios. Ele fala, se você é um bom filho, você é um médium. Se você é um bom marido, bom esposo, bom estudante, bom aluno, bom professor, tudo isso é mediunidade. Agora, existe a mediunidade que é ostensiva, é aquela que talvez ele esteja perguntando, que há necessidade de ser trabalhada, porque tem gente que sofre com a mediunidade, né? Ah, é verdade. É. A mediunidade, quando ela é ostensiva, quer dizer, que tem que trabalhar, você, né? Os espíritos entram em contato de alguma forma, de uma maneira mais contundente, essas seria o ideal que fosse estudada e que fosse trabalhada de uma maneira mais fiel, né? Aí a casa espírita, ela está aí para isso, né? Independente da religião da pessoa, nenhuma casa espírita vai exigir que a pessoa seja espírita para ir lá estudar a mediunidade, de forma nenhuma. A casa espírita está lá para prestar um serviço e a pessoa vai, estuda. Sim. E aprende a lidar com isso no seu dia a dia. Então vamos complementar um pouquinho mais também, né, Tatu? Se você está escutando coisas, você pode ser médium ao invés de achar que você está ficando louco. Se você está vendo coisas, pode ser que você já seja médium ao invés das pessoas pensarem que você está ficando louco. Se você começa a escrever de repente coisas que não estão saindo da sua mente, ou então sua mão está escrevendo sozinho, você é médium, você não está ficando louco. Então, se você tem essa intuição que nós temos, aquela voz interior que nós temos, que você de repente escuta essa voz interior, não é ninguém que está falando ao seu ouvido, é mentalmente que você está escutando, mas se são coisas externas que não são suas, você também é médium. Então, e eu digo uma coisa, a maioria das pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos, elas não são loucas, elas são médiums. Então, é porque as pessoas discriminam a mediunidade, não sabem lidar com a mediunidade e acaba tratando a mediunidade como se fosse alguma loucura, quando na realidade, se ela procurar um local onde possa de alguma maneira orientá-la, prepará-la. O Eduardo, que está aqui hoje, é um instrutor de cursos de mediunidade. Então, pessoas que tendo despertado essa mediunidade ou não, só queiram aprender também o que é a mediunidade, fazem cursos de médios. Os que têm a mediunidade conseguem desenvolver e lidar com essa mediunidade. Os que não têm essa mediunidade extensiva aprendem o que é a mediunidade e sabem lidar quando estão na frente de outras pessoas. Porque dentro de um centro espírita não existe apenas médios, existe todo tipo de pessoa dentro de um centro espírita, tanto médios como os outros que não são médios, que têm outras atividades. Então, às vezes, até um dirigente de um grupo de médios, ele não precisa ser médio. Só para a gente ter uma ideia, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele não era médio. Ele simplesmente soube lidar com isso e fazer a codificação. Talvez se ele fosse médium, a coisa fosse até suspeita por causa disso, né? Então, não ser médium, ser uma pessoa criteriosa, um cientista, uma pessoa que conhecia, né? Professor que conhecia todas as artes, ficou muito mais transparente ele colocar isso no papel, ele fazer essa codificação, que justamente porque ele não era médium. Agora, mediunidade é uma função orgânica. Todas as vezes que nós temos aquela voz interior, a intuição de aquele, eu faço isso, eu faço aquilo, muitas vezes nós estamos sendo abordados pela nossa mediunidade para tomar as nossas atitudes diárias. Então, quando a gente fala na parte prática, é isso. Quando você vê uma pessoa falando sozinha na rua, pode ser que ela esteja conversando com algum espírito. Às vezes ela não é louca, não, né? É verdade. E aquela questão da sintonia entra aqui agora, porque você fica, por exemplo, nervoso. Isso é seu. Você ficou nervoso com alguma coisa. Você criou uma sintonia. Conforme a sua mediunidade, esse nervosismo pode vir a aumentar, ganhar uma escala, porque tem outros amigos contribuindo com o seu nervosismo, que são espíritos tão nervosos quanto. E aí você acaba ficando nervoso também, mais do que você já deveria estar. Opa, vamos então para os nossos comerciais. Vamos para o intervalo, mais uma vez. Foi legal. Só comentar que aqui eu, Edivaldo e a Cláudia, mano, bom dia, o tema muito bom, tenho aprendido muito, abraços. Vocês falam só na escuta. Rodrigo, fala rapidinho aí como é que a pessoa baixa o programa Vivência Espírita e a nossa rádio online no celular. No aplicativo, né? Basta entrar então, quem tem Android, entrar lá no Google Play, Google Store, e colocar o nome Vivência Espírita, tá? Só tomar cuidado se o telefone tiver sem espaço, né? Não vai conseguir baixar o programa. Então é só deletar os vídeos lá e baixar o nosso programa Vivência Espírita. Só de estar Vivência Espírita vai aparecer lá e dá para escutar. No caso do iPhone ou do Windows, Windows Mobile, né? A pessoa tem que abaixar o iRádios. Então é um outro programa, porque ir lá dentro procurar pelo Vivência Espírita. É um programa que você consegue ouvir várias rádios. Aí é só pesquisar pela rádio Vivência Espírita que você acha lá e escuta. Quem tem iPhone, quem tem Android, é só baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita. Muito legal. Então nós vamos agora para mais um intervalo comercial. Vamos colocar agora o grupo Ânima. Já é tempo o nome da música. Olha só. Então hoje eu vou ter que colocar aqui a próxima música. Vou procurar do grupo Energia para homenagear o Eduardo também, né? Que ótimo. Não posso ficar sem tocar o Energia. Mas agora vai ser o Ânimo, porque ontem eles estavam lá em Taubaté. O Liraus estava lá também. Tem até uma música do Liraus aqui que eu preparei para tocar também. O Liraus está em todas. O Liraus está, é arroz de festa, né? Então vamos lá, grupo Ânima, já é tempo. Quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, e já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Sem saber que sol maior brilhava sobre mim, quase me sem destino, mas o amor

poderia reencontrar os amores que houvessem partido antes dele. Embora muitos haja na Terra que ainda insistem em afirmar que nada existe para além da vida física, somos imortais. Ninguém morre. Finda-se o corpo, mas a essência permanece. Liberta do corpo, a alma retorna ao grande lar. Busca os amores, recompõe-se das lutas travadas durante a vida terrena e prossegue na conquista do progresso. É assim que os que sofreram muito sobre a terra encontram o restabelecimento das forças e as recompensas pelo bem sofrer. A imortalidade é a grande porta que se abre para o reencontro dos que se amam e daqueles que ainda necessitam exercitar o amor uns pelos outros. É o repouso das lutas. É o reabastecer de energias para novas etapas de progresso do ser que nunca morre e cujo destino final é a perfeição. São 9:16. Esse é o momento de Gavari. Eduardo, algum comentário sobre essa mensagem? Ah, uma mensagem muito linda, falando da imortalidade da alma e o estágio que alguns desses espíritos vivenciaram em pele negra na época da escravatura. É, sofreram, como diz a mensagem, inúmeros tormentos causados por irmãos que com certeza irão responder por isso na sua história. E hoje a gente vê pela mediunidade espíritos dessa época ainda sofrendo aqueles tormentos e na qual a gente em reuniões mediúnicas auxiliamos a retomar o seu rumo. E outros espíritos que aprenderam muito nessa época e aparecem como denominados pretos velhos, caboclos e outras denominações, mas nos trazendo mensagens fantásticas, lindas, de esperança e renovação. Com a linguagem simples. Exatamente. E pé no chão, né? Exatamente. Falar em linguagem simples, essa semana terminei meu livro, né, o novo livro. Só falta ir para a gráfica agora, está acabando a revisão, né? E na terça-feira eu encontrei com a Ivanilde, que é que recebe a entidade, Mãe Maria, né? E ela entregou para mim o prefácio feito por Mãe Maria para mim, que é uma preta velha que todo mundo respeita, que a gente conseguiu passar nesse livro, que ele acompanha o livro, né, Campo de Luz, Excursão à Terra, e agora o nome do livro é Das Sombras ao Alvorecer. E os personagens... Das Sombras ao Alvorecer, né? E os personagens centrais do livro são a Mãe Maria e o Pai Joaquim, dois pretos velhos, né, sábios, que trazem coisas emocionantes para a gente nesse novo livro aí, que até o começo do ano, provavelmente, eu calculo que deve estar aí na mão de todos. Lembrando que o livro Campo de Luz e Discussão à Terra esgotou, e a editora vai fazer uma nova edição agora já também. Agora com a nova editora? Não, já é com a mesma editora, com a editora Dionise, e eles vão fazer outra edição do livro, né? A primeira edição foi com eles também, mas esgotou, eles vão fazer outra agora. E só cabe lembrar, né, que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, que é feriado em muitas cidades, inclusive em São Paulo, que vocês vão encontrar dificuldade lá em Poços de Caldas, porque é feriado em São Paulo, né, Jorge? Baixar hotel em Poços de Caldas foi a coisa mais difícil do mundo. O Rodrigo teve que brigar com meio mundo de gente lá para conseguir hotel. É o Dia da Consciência Negra, que é em homenagem à morte de Zumbi. Uhum. Eu e a Camila, né? A Camila também sofreu bastante para encontrar lá. Mas eu acho que foi a invasão espírita aqui mesmo, que foi lá em Poços de Caldas. Não, mas os outros anos tem invasão espírita também, que é o dia do encontro, o final de semana do encontro espírita, e a gente consegue achar hotel com mais facilidade. Alguém, é por causa do alguém perguntou, Jorge, alguém perguntou aqui qual é o nome dos livros citados. Campo de Luz, Excursão à Terra, autor Jorge Reis, eu que estou aqui falando para vocês, encontra na livraria Saraiva, tenho certeza que tem. Né? Na editora Dionísio, se quiser pedir também por correspondência, né, por e-mail, mas na editora, na livraria Saraiva tem. E o novo que vai sair agora é Das Sombras à Escuridão, que até o começo do ano calculo que deve estar também já aí nas mãos de todos. Legal, deixa eu só comentar aqui a pergunta para o sorteio. A gente tem uma participação que é a mediunidade está presente em todas as religiões. O Renato Mota diz que não está presente nas religiões, mas sim nas pessoas, independente do credo. Mas, infelizmente, a única que mostra para elas o dom que tem é a espírita. Sinceramente, qualquer outra religião virou comércio. Basta para isso mudar de rádio no canal de TV, sempre haverá dinheiro envolvido. Jesus nunca pediu para construir nos templos, nem criou religião, apenas ensinou a lei do amor ao próximo, presente em muitos em mundos superiores. Abraço, pessoal. Obrigado, Renato, pela participação aqui. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Eduardo Ribeiro desenvolvendo o tema Prática da Mediunidade. O Eduardo é presidente da UZI Intermunicipal de São José dos Campos, é presidente do Centro Espírita Divino Mestre, é engenheiro eletroeletrônico e professor da Faculdade ETEP. Vamos continuando então com o nosso... Vamos continuar e aproveitar que o Eduardo está aqui, né? Nós já temos anunciado nos outros dias que agora, dia 16, quem estará conosco aqui é o Divaldo Pereira Franco, né? Lá no Parque Tecnológico, a partir das 3 horas da tarde já estará aberto lá para as pessoas que queiram chegar mais cedo. Provavelmente deve vir muitas pessoas, então procurem ir assim, oferecer carona, né, para poder não tumultuar aquele lado ali, porque provavelmente vão muitas pessoas, teremos muito movimento lá para aquele lado, mas lá tem lugar suficiente para todo mundo parar e espaço também para todo mundo que vai. Então, dia 16, na próxima segunda-feira, o Divaldo Pereira Franco aqui em São José dos Campos. A palestra é 7:30 da noite, né? Mas a partir de 3 horas da tarde já estarão lá. Inclusive ele vai chegar mais cedo também para autografar livros e aí algumas coisas, que produtos que o Divaldo traz, como DVDs de mensagens, como os livros, né? A livraria, o pessoal responsável pela livraria dele traz os livros aí para quem queira adquirir também. E nós também vamos começar a partir de amanhã, dia 9, a terceira semana de Estudos Espíritas Eurípides Barzanufo, né, Eduardo? Isso. Legal. Essa semana a UZI Intermunicipal de São José convida a todos para participarem. É uma semana de estudos em torno do nosso amigo Eurípides Barzanufo, que teve uma história excelente, né, que não tem como nós falarmos em pouco tempo. Professor Eurípides Barzanufo. Exatamente, né? Além de entre outras coisas. Amanhã, dia 9, a Fátima Carvalho, a nossa amiga lá do Centro Espírita Jesus Nazaré, vai estar falando sobre Eurípides e a educação. Na terça, o Luiz Antônio Monteiro, que é presidente da UZI Intermunicipal de Jacareí, ele é de Guararema, né? É. Ele vai falar de Eurípides e Bezerra. Dia 10, né? É dia 10, terça-feira, dia 10, isso. Na quarta, dia 11, o nosso amigo Carlos Abranches, que todos conhecem, vai falar de Eurípides, sua história e seu legado. E na quinta, dia 12, a Marina Ferri, da nossa amiga de Taubaté, vai estar falando sobre Eurípides e sua conversão. Na sexta-feira, 13, e não tenho medo de ir, só por causa disso, né? Nós vamos ter Mário Vinhas, que é daqui do Centro Espírita Casa do Caminho, não é? Ele vai estar falando de Eurípides e a caridade. E no sábado, aliás, todos esses dias, de segunda a sexta, as palestras serão na Obra Social Célio Lemos, que fica ali no Jardim Paulista, Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Uhum. Mas no sábado, excepcionalmente, ela será no Centro Espírita Divino Mestre. E aí a palestra será com Wagner Gomes da Paixão, de Minas Gerais, um palestrante bastante famoso lá na região. Vai falar de Eurípides e a mediunidade. Eduardo, só para corrigir um pouquinho, você falou que a palestra do sábado será no Divino Mestre, mas aqui no cartaz está dizendo que será no auditório da Câmara Municipal. Mas a gente tentou fazer na Câmara, mas nesse dia a Câmara vai estar fazendo detetização. Então, por conta disso, nós tivemos que converter para a palestra para o Centro Espírita Divino Mestre. Isso, então tem que deixar alguém também na Câmara lá de plantão para mandar para o Divino Mestre. Será? Porque você estava falando na Sim. Que a gente está vendo de acordo com o cartaz, né? vou mandar, né, o cartaz novo, legal. Uhum. Mas é muito bom essa, uhum, saber da história também de Eurípides, que é uma história que as pessoas não sabem muito, né? Tá ficando um pouco pro passado. Quem vai lá, a gente que vai sempre visitar lá Sacramento, Araxá, Uberaba, a gente acaba sabendo mais da história de Eurípides. A gente, uhum, vem pra cá, pergunta, a maioria não sabe. Então, eu acho muito louvável essa semana pra poder divulgar. Você, né, que é o presidente da USE? Provavelmente no ano que vem você ainda é, né? São três anos. Eu comecei então, este ano. Tem um tema aqui que você pode colocar, né, dar a sugestão, por exemplo. Eurípides Bazanufo e Senhor Mariano. Quem colocou ele na doutrina foi o Senhor Mariano, que era tio dele, né? Porque Eurípides Bazanufo, ele era vicentino, uhum, né? E Senhor Mariano que colocou ele. Então a história de Senhor Mariano com Eurípides é fantástica, bonita. Ele que é da Fazenda Santa Maria, né, que era da família de Eurípides, mas quem morava na Fazenda Santa Maria era Senhor Mariano. Sim. E ele é o precursor de Eurípides, né, Senhor Mariano. Muito bonita essa história. Tomara que a Marina Ferreira esteja te ouvindo, porque esse é o tema ela dela. Sabe, né? Ela sabe. Quando ele fala, uhum, que Marina Ferreira, sua conversão, provavelmente ela vai falar. Mas, uhum, tem tanta coisa do Senhor Mariano que dá para fazer uma coisa só exclusiva falando dele. Uhum. É que eu faço um evangelho musical contando a história de Eurípides Bazanufo, por isso que eu tô por dentro da história dele, uhum, e a gente visita bastante lá, né? Inclusive até conquista aqueles lugares ali, tudo a Fazenda são, Santa Maria, Fazenda Santa Maria, onde a gente sempre vai lá, né? Foi o Heidelsville do Brasil, né? Exatamente, no Brasil, brasileiro. Fazenda Santa Maria. Uhum. Então é muito bonita a história de Eurípides, segundo Chico Xavier, o maior médium que nós já tivemos no Brasil, né? Chico Xavier falou mais próximo a Jesus, né? Chico falou, né? Uhum. E ao ponto dele colocar o nome do filho dele de Eurípides. Uhum. É a vivência de caridade que o Eurípides teve durante toda a vida, e não foi independente de religião, porque ele já tinha uma postura bastante caridosa, porque ele se tornou espírita a partir dos 20 anos de idade. Mesmo antes, ele já... Por isso que a gente chama ele de apóstolo da caridade, né? Exatamente. E ele faleceu ajudando, né? Quando teve a febre, uhum, a febre aqui no Brasil, ele foi ajudar a cuidar daquelas pessoas e acabou adquirindo a febre. Como é que era a febre, Jorge? A febre espanhola, a gripe espanhola, era uma considerada peste. E ele, uhum, faleceu com 38 anos, jovem, ajudando os outros da gripe espanhola. Muito legal. A gente viajando para Araxá, Sacramento, Uberaba, nós conseguimos respirar isso aí, né? Você vai lá na Gruta de Palhares, por exemplo, que é maravilhosa a Gruta de Palhares, Eurípides Bazanufo ia lá fazer evangelho. Que a Gruta de Palhares é um lugar onde os escravos se escondiam, né? Os escravos fugiam e era mata fechada mesmo, eles se escondiam ali naquela gruta. Depois de muito tempo, Eurípides ia lá e fazia o evangelho na Gruta de Palhares, justamente para poder harmonizar aquele local. Então são histórias que a gente conhece quando a gente vai lá, que às vezes o público não conhece direito, né? E você vindo no centenário, lá na casa, em Sacramento mesmo, na casa de onde o pessoal faz o evangelho, São Taigorina, né? Que é a fazenda da Cianzinha, que era mãe do Eurípides, uhum, né? Que começou a fazer o evangelho todos os dias às 9 horas da manhã. Até hoje. Então, até hoje. São 111 anos, eu acho, já de evangelho. É a terceira hora da Palestina, né? Então, e também você vai no Colégio Allan Kardec, que é o colégio que ele criou, então você consegue vivenciar uma das primeiras escolas de educação baseadas no ensino mesmo, na educação. Sim, que na época tinha, né, aquele julgamento que as crianças apanhavam, sentavam, ajoelhavam no milho, e lá ele já estava inovando, né, tirando tudo isso em 1900. Isso numa cidadezinha onde a religião tradicional dominava, e ele estava ali à frente num pensamento novo, né? Inclusive ele era vicentino, né? Depois que ele se transformou, o interessante, quando ele funda o Colégio Allan Kardec, ele recebe a mensagem de Nossa Senhora. Ele era mariano também, viu, Jorge? Uhum. Porque a Igreja Católica tinha os Filhos de Maria, que era a, uhum, congregação da própria igreja, os leigos, né? Então era, uhum, mariano. E já pensou o que deve ter acontecido com ele de, aos 20 anos, dizer que não era mais católico para ser espírita? realmente. E ele era presidente do, do Vicentinos, né? Vicentinos, é. Ele era presidente. Você vê? Ele entregou tudo. Ele entregou tudo, né? Pra, pra de volta, todas as atribuições que ele tinha, ele devolveu. Mas eu penso assim, ele foi muito discriminado, tanto que ele foi considerado charlatão por causa das curas que fazia. E tem até, quando a gente chega lá, a gente encontra esses documentos lá. E depois... do processo que ele recebeu, ninguém, né? Ninguém teve coragem de levar ele pra cadeia por causa disso. Porque a população inteirinha estava com ele. E né? Ele era receitista, né? Médium receitista. Que era... é, o Bezerra de Menezes atuava junto a ele. É, junto a ele, né? Uma coisa interessante é que Bezerra, ele desencarnou, acho que 3 meses antes, né? Ou 5 meses antes, né, ele já estava lá com o Eurípides receitando. É, você vê? Olha, pessoal, repetindo aqui, as palestras do Divino Mestre não vão ser no Divino... só a última que é no Divino Mestre, do dia 9 até o dia 13... é lá na obra social Célio Lemos, todos os dias às 20 horas na obra social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara. No dia 14, no sábado, será no Divino Mestre. Tudo às bem? Às 20 horas também. Às 20 horas também. Então nós teremos a Fátima Carvalho na segunda, o Luiz Antônio Guararema na terça, o Carlos Abranches na quarta, a Marina Ferri na quinta, o Mário Vinhas nas sextas e o Wagner Gomes da Paixão no sábado. Todos estão convidados. Qualquer coisa, entra aí no site do Vivência Espírita, que já está compartilhado lá o cartazinho. Vocês conseguem ver melhor. E vamos ter um cafezinho, um bolo lá no final da, de cada palestra, para uma confraternização. Olha, eu estava pensando em não ir, Eduardo, mas agora eu acho que... Eu sei que muitos vão. Tem o que comer, nós vamos, né, Jorge? O Jorge fala que todo aniversário que a gente fala aqui, que ele diz que vai no aniversário, né? É tudo mentira também. Vamos lá? Para mais um intervalo comercial com a música. Agora nós vamos homenagear o Eduardo, né? E nós vamos colocar aqui a música do Grupo Energia, uma música que ele gosta bastante, é Amar Como Jesus Amou. E que no grupo tem pessoas da sua família? Quem é que participa do Grupo Energia? Tem o meu filho, é o Paulo Ribeiro. Tem o meu genro, que é o André. E tem os meus filhos do coração, a Simara, o Denis, o Eduardo. Né? E a minha filha colabora com eles também bastante. Legal. Daqui a pouco está a netinha colaborando, a Sara. Ela vive no meio de artistas, de cantores, de músicos, é isso? Daqui a pouco a Sara também está cantando no Grupo Energia. Com certeza. Escolher o que é melhor para você, meu irmão, é caminhar com a razão, que o caminho é um só, que nem tudo convém, o que parece ser bom, pode ser ruim também. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor. Fazer o bem pelo bem. Levar a paz por onde for. Passar essa fé para alguém e semear assento por um, só depende de cada um. Perdoar como Jesus perdoou, nós temos algo em comum, foi Jesus que ensinou. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Amar como Jesus nos amou. Tem Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos indo para a reta final do nosso programa, né, Jorge? São 9 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro, que é presidente da UZ Intermunicipal de São José dos Campos, que é presidente do Centro Espírita Divino Mestre, e está aqui conosco falando sobre a prática da mediunidade. E agora, vamos falar sobre a prática da mediunidade? Vamos lá. E como é que faz para a pessoa, por exemplo, que está com problema mediúnico, vai no Divino Mestre, ou então vai em outras casas espíritas, o que acontece com ele? Fala, olha, estou com um problema aí, meu filho está assim, eu estou me sentindo com envolvimento, estou sentindo que não é meu que está ocorrendo, como é que eu faço? Olha, quando a pessoa vai a uma casa espírita, dizendo que está com problemas, ou seja, está tendo um inconveniente lá mediúnico, né? Antigamente falava que era encosto, né? O que a gente precisa, na verdade, é promover imediatamente uma assistência espiritual. Então existe uma sequência de passes, fluidoterapia, palestras, e aí então ele pode ir se orientando e isso tudo pode vai passar, né? E a gente, se for o caso, a gente encaminha o nome dessa pessoa para uma reunião mediúnica, onde os médiuns ali vão trabalhar esse caso. Agora, quando a pessoa já está numa situação mais equilibrada e quer conhecer mais a doutrina espírita e a mediunidade, aí nós vamos encaminhar para os cursos. Tá, então, a pessoa está com problema, vai lá, resolve o problema, se ele quiser continuar, tudo bem, senão ele pode ir embora para casa, pode continuar na sua religião tranquilamente, sem, né? Sem problema. É bom a gente lembrar disso, porque tem gente que acha que nós vamos prender alguém, né? Que vai virar. Acho que só porque ele foi no centro espírita, vão segurar ele lá. Centro espírita não segura ninguém. Queria deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, que não estão acostumados com a doutrina espírita, doutrina espírita é religião da liberdade, não é religião da prisão, não. Porque se existe uma coisa importante dentro da doutrina espírita, chama-se livre-arbítrio das pessoas. Então, qualquer centro espírita está aberto para as pessoas irem lá, fazer um tratamento, conhecer, se gostar, fica, faz curso, faz tudo isso. Depois, quantas pessoas já fizeram o curso? Ontem eu estava dando aula no Jefa, são 51 turmas. Se a gente pegar uma média de 30 pessoas por turmas, quanto dá? 1.500 pessoas. Então, quer dizer, nós não estamos preocupados se os 1.500 são espíritas, não. Estamos preocupados com aquele ensinamento que a pessoa teve, que ela está levando para a sociedade. Nós estamos querendo ver se ele melhora como cidadão. Exatamente, é uma reforma íntima, né? É uma transformação moral, que é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, se você vai lá no Divino Mestre, mesmo fazer o curso que o Eduardo ministra, como esse curso de mediunidade, que é um estudo mais aprofundado da mediunidade, porque no ESD a gente já aprende muita coisa, mas o estudo da mediunidade é muito mais aprofundado, que é um curso que o Eduardo é responsável já faz muito tempo, além de trabalhar na prática com mediunidade, já dá esse curso também há muito tempo. Então é um estudo aprofundado. Mas depois que a pessoa terminar o curso, se ela não quiser ficar lá, ninguém vai prender ela, né? Fala, se eu sair daqui vai acontecer. Eu já vi gente falando, não, se eu sair daqui pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Eu vou estando aqui ou estando fora, estando em qualquer lugar, pode acontecer qualquer coisa com todo mundo. Não tem que ficar preso aqui. Não é nós que temos que nos garantir nós mesmos individualmente, né? Ah, e tem outra coisa também, né, Eduardo? Ninguém vai encontrar coisa voando, aparecendo espírito, nada disso vai acontecer. Não, né? As reuniões mediúnicas, elas são privativas, elas não são no Divino Mestre, e por recomendação do Conselho Federativo Nacional, são reuniões privativas. Então as pessoas não vão encontrar médiuns dando passividade a espíritos numa reunião pública. Isso porque isso antigamente tinha, né, Rui? Mas aí o que aconteceu? Vários relatos de casos onde um espírito ali falava alguma coisa e a pessoa saía de lá mais pior do que quando entrou, né? Mais encucada, né? Então o nosso objetivo é auxiliar, ajudar as pessoas e não prejudicar. E a gente vê que esses trabalhos, quando falamos que é privativo, é porque há necessidade de se preparar a mediunidade, porque antigamente também qualquer um sentava e já desenvolvia, né? Hoje nós pedimos para a pessoa que venha nas casas, tenha um conceito básico, um aprendizado básico da doutrina, para depois começar a fazer os nossos cursos. Exatamente, porque isso é uma questão até de segurança para a pessoa, né? Porque se a pessoa já chega trabalhando mediunicamente, ela não foi preparada, ela não sabe como que ela vai encarar, se defender, em casa, depois em casa. Então tem uma série de questões aí que os cursos ajudam muito. Mas como falou o Jorge, é independente da religião da pessoa. Ser espírita é uma opção pessoal, que não é o centro espírita que vai fazer das pessoas espíritas. E não vai ter aquele negócio de pessoa que o médium caindo pro chão, se estrebuchando, falando alto, gritando, falando palavrão. Essas coisas não acontecem com a gente, né? Porque normalmente até os espíritos são educados, né? Exatamente. Eles são educados, quer dizer, eles são orientados para vir com respeito e com educação. Os médiums que fazem esses cursos são orientados a disciplinar. Sim. Ser disciplinado e, consequentemente, disciplinar o espírito que muitas vezes vem querendo fazer essas bagunças, mas não é permitido e isso é até uma ajuda para que a gente promove para o espírito comunicante. Só para fazer uma correção, aqui no começo eu tinha falado que o Grupo Energia tinha tocado ontem lá no Recanto de Luz. É sábado que vem, né? Então o pessoal que faz excursão, o pessoal daqui de São José, o pessoal de Taubaté, né, que vão sempre para o Recanto de Luz lá em Ribeirão Pires, sábado que vem quem estará lá é o Grupo Energia. A Simara entrou aqui, eu perguntei como é que foi ontem, ela falou: Jorge, é semana que vem, estamos ansiosos para ir, mas não foi ainda não. Né? Então é semana que vem o Grupo Energia estará lá. Não esquece de levar os CDs, tá bom, Simara? Bastante CD lá, que lá tem muita gente que gosta de música, estão acostumados todo final de semana a ter música. E vocês... E quantas pessoas lá? Provavelmente, assim, na média, o Rodrigo trabalha lá. É. Né? 600 pessoas, mais ou menos. 600 pessoas. Encarnadas, né? Encarnadas, porque na realidade eles fazem os atendimentos à distância e passa de 1000 pessoas de atendimento. Mas é muito rápido, Edson, né? Bem, um trabalho magnífico lá no Recanto de Luz, que vale a pena ser divulgado sempre, o trabalho deles lá, com esse trabalho de curas e cirurgias espirituais. 30 anos de mediunidade o Edson tem, né? Fazendo esse trabalho de curas, e uma pessoa muito séria. E a Camila, séria, né? Dá pra falar da Camila, o Rodrigo também. E a Camila. Isso. Né? Inclusive, primeiro a gente fala a Camila e o Rodrigo, ela é mais importante. Ela é mais eficiente. Né? Rodrigo e Camila, é que mais trabalha. Rodrigo e a Camila que vão lá. Se eu discordar, eu apoio depois, né? Então, quero ver ele discordar, né? Então um abraço aqui pra Simara, que tá ligadinha aqui no Facebook, e boa sorte lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante lá. Nós vamos na semana que vem pra Embu das Artes também, para um trabalho de cura também. Vamos sair daqui 4:30 da manhã. No, né, sábado? Grupo Castelã. No sábado também. Então nós vamos para Embu das Artes, que também lá tem um... Em Embu das Artes, a maioria dos médiums são médicos, né? Mais de 100, né? São não sei quantos são, Rui. O Alamar diz que é mais de 100 médicos, médiums que trabalham. Então você deve ter uns 10, né? Quando o Alamar fala 100, você divide aí. ele domingo que vem vai estar aqui conosco. Entendeu? O Alamar falou que tem uns 100, a gente vai encontrar uns 10 médicos lá trabalhando. Mas são médicos, né? A maioria são médicos, mas não só médicos, mas trabalham na cura espiritual lá em Budapeste. E ele está dizendo que tem um médico cardiologista que recebe um espírito que já foi cardiologista fazendo operações de cardiologia aqui na espirituais, né, Jorge? Uhum, legal. Olha, ô Rui, o tempo tá passando e nós estamos aqui enrolando, olha só, que coisa, rapaz. Falta 11 minutos só. Falta 11 minutos, tá na hora de começar a acabar o programa. Olha só, nós vamos cadê o Helder com os sorteados? Os sorteados estão aqui. Tá aqui. O pessoal que participou aqui, deixa eu colocar a música do Rodrigo de sorteio. A música de sorteio... Legal, vamos lá. Olha os sorteados aqui. Quem são? Quem ganhou um livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, é a Cíntia Aparecida Pérez, de Santana. A Cíntia é ganhadora de um livro. E o outro livro quem ganhou foi a Lívia Cristina Cortez Ribeiro. Marmelada? Marmelada, isso é. É parente do Eduardo, né? Minha filha, né? Sei, vocês não falam. Vão achar que é marmelada sorteio, da não? Rádio, mas foi sorteio de verdade. Uhum. E olha que tem muita gente participou, né? Ela deve ter sido sorteada pelo pessoal muita que gente entrou no participou. Participou, aí eu juntei todos aqui, tampei, aí ele tirou dois. Sem ver. E isso, não. Aqui não tem marmelada, não. Ô, Jorge, a gente sempre sorteia as pessoas. Tem gente que ganha, por exemplo, tem gente que ganha sequente em ganhar, né? E nós temos que agradecer a doação desses livros por um grande amigo nosso, né? Que é o Walter, o Walter da AWS, que doou bastante livros para que nós fizéssemos esse sorteio, né? Então, nosso grande abraço ao Walter e nosso obrigado pela colaborar com o nosso programa Vivência Espírita. E esse livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, é fantástico, um livro muito bom mesmo, né? Um livro que a gente recomenda para todas as pessoas que gostam de estudar espiritualidade, que gostam de estudar a parte científica da doutrina, que gostam de descobrir coisas novas. Então, e o livro do Sebastião é sempre baseado em informações de credibilidade, né? Ele e também com relação à alimentação, né? Também. Que ele pode se curar através da sua própria alimentação, né? Muito bom o livro, muito então. Bom. Vocês que ganharam, vocês podem retirar a partir de amanhã. O Eduardo, se o Rui tiver aí, o Eduardo já pode levar. Já tem o livro? Você trouxe o livro? Mas eu acho que no meu carro eu tenho. Depois eu dou o meu para o Eduardo e você me dá outro. O Eduardo já pode levar e a outra pessoa pode retirar a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista. Comparece lá e o Mário Vinhas vai entregar o livro para vocês. E só aproveitar também a comentar que a Márcia Moreira deixou um recado aqui. Manda um bom dia, acho que não existe religião para ter mediunidade, uma vez que nascemos com esse dom, mas existe pessoas que não sabem seus dons, né? Porque a religião pode ser qualquer uma e acredito eu que neste caso não escolhemos, somos escolhidos. Bom dia a todos e um abençoado programa a vocês. Abraço a vocês, em especial ao Rui, Sérgio e Márcia. Eu gostaria até de complementar o que foi dito por essa pessoa. Na verdade, a mediunidade ela é planejada lá antes da gente nascer. Lá no mundo espiritual, de acordo com as necessidades que nós temos, há todo um planejamento sobre se a pessoa virá como médium ou não, ou qual a mediunidade, ou qual o grau de mediunidade, aonde ela vai desempenhar isso em função das necessidades espirituais que ela tem. E também, só para a gente esclarecer bem, as pessoas que não conhecem bem a mediunidade, ou então não frequentam um centro para ser esclarecidas, às vezes, mediunidade é uma questão orgânica, como foi colocado, todos têm. Agora, aqueles que têm a mediunidade ostensiva, nem sempre ele é um privilegiado, não. Né? Muitas vezes ele escolheu lá justamente para se redimir de certas coisas que fez aqui. Então, provavelmente hoje, muitos médios são aqueles que tocaram fogo nos médios que tinha lá na Idade Média. Muito bem, né? Lembrado. Não é para a gente ter o orgulho de se achar médium como se fosse um mutante, um X-Men. Nós não somos nada disso. Os médiums são, na verdade, pessoas que estão trabalhando a sua evolução espiritual. Transformação, exatamente. Então, E a mediunidade, como o próprio Eduardo disse, que nós já escolhemos lá no mundo espiritual. Só que a gente chega aqui, a gente encontra tantas outras coisas que a gente acaba esquecendo dessa mediunidade. Mas muitas vezes a própria espiritualidade vem nos chamar a atenção e aí tem muitos médicos que têm dificuldade porque ele está se desviando daquilo que deveria fazer de uma maneira correta. É, aquela história da porta larga e da porta estreita, não é? Porque você programa isso e mediunidade é um trabalho, sim, é uma atividade e que, na qual você vai auxiliar muitos espíritos necessitados. Então, o que acontece? Se você não admite isso, você vai ficar com essa mediunidade sem trabalhar. E uma ferramenta não utilizada, ela enferruja, ela estraga, passa a ser um instrumento para causar algum problema, né? Um entrave, né? Um entrave. Lembrando, Eduardo, só para a gente lembrar, o livro Missionários, né? Não, Os Mensageiros. Os Mensageiros, é bom lembrar, eu pensei nele aqui também. Lá tá cheio de médio fracassado, né? Eles chegam num lugar lá que mostra a quantidade de médio que vieram aqui como médio e chegaram aqui e não fizeram o que tinham que fazer. Quer dizer, se corromperam, aconteceu muitas coisas. E ali eles são informados, olha, daqui desse local parte milhares por dia. E mais de 90 e tantos por cento não consegue atingir o objetivo. Porque tá aqui no plano, no plano físico, as coisas ficam mais difíceis, muito mais complicadas mesmo para você, com tanta coisa material que passa na sua frente, para você desenvolver uma vida espiritual bem digna. E nós podemos dizer que esses médios encontram nas outras religiões, em nome de pastores, de diácono, na também, igreja, na igreja católica, como padre, como irmãs de caridade, quer dizer, em todos os lugares. Então, encontra o Papa, já pensou o Papa como deve ser um médio excelente, porque para carregar todo aquele peso nas costas, não é brincadeira, sim, não, né? Sensibilidade de que tem, né? Nas artes, tem pessoas, tem relatos de pessoas que escreveram músicas num estalar de dedos e não sabe de onde veio a inspiração, não é? E autores de livros que escreveram o livro inteiro numa noite só. Não, e a própria inspiração é um momento que a espiritualidade... É mediunidade também. Inspiração também é mediunidade. Rui, vamos encerrando aqui. Vamos. Ó, o Maurício Tomé também tinha entrado, estava dando um bom dia, os parabéns pelo dia do radialista. Obrigado, Maurício. É, eu e o Rui e o Rodrigo não somos muito radialistas, não, somos meia boca só, né? Mas muito obrigado. O pessoal tinha colocado ontem já também. O Rodrigo colocou, né? A Dora. Dá os créditos à Dora, ela que lembrou. A Dora que lembrou, né? Se não fosse ela, eu não teria lembrado também. A Cacilda Ribeiro também, de Souza, deu um bom dia a todos. O tema de hoje é muito bom. Abraço a todos, tenham um bom domingo. Você também, Cacilda. Pessoal, paz e alegria em todos os corações. Muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um domingo. E a gente agradece bastante o Eduardo e todos os que tiveram presentes. Rui? É um nosso grande abraço para a Andréia, que está ali no som, trabalhando magistralmente. A Graça, que está lá no cafezinho e na água, né? A Adriana, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas está, porque ela mudou, viu, Jorge? Então ela está arrumando a casa, né? E então ela está com dificuldade. E vamos, Rodrigo, você tem alguém a agradecer? Claro, claro, agradecer aos nossos ouvintes. Só para falar sempre que não teve, que são os mais importantes. Só para falar que não teve aniversariante, por isso que não foi tocada a música dos aniversariantes. Hoje não tem, por incrível que pareça. Aqui, né, só tinha o Sebastião que faz aniversário hoje, Sebastião Camargo, né, que é do livro, né? Mas agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, que ligaram aqui, entraram no Facebook, entraram no WhatsApp, entraram no Periscope, entraram e participam bastante com a gente, convidá-los para conhecer nossa web rádio, divulgar a web rádio também. Então são momentos musicais que sempre levam consolo aos corações, e convidá-los no próximo programa, no próximo domingo, às 8 horas ao vivo. Nós vamos passando agradecendo, Eduardo. Obrigado, meu irmão. Muito legal o tema, assim, prático, né? Foi um bate-papo legal, que eu acho muito mais fácil de explicar para as pessoas quando a gente conversa dessa maneira, assim. E passou rápido, né, gente? Muito rápido também passou. Muito obrigado. A gente conta com você para mais vezes. E você também, como presidente da USE, o programa Vivência Espírita não tem conotação de movimento. É para todos os espíritas, e você é uma pessoa especial também para nós. Pode contar com a gente sempre. Na verdade, quem agradece sou eu. Agradeço a todos vocês da rádio Vivência Espírita. E agradeço aos ouvintes que participaram desse bate-papo, que foi um bate-papo muito tranquilo e gostoso. Agradeço muito. E vamos pedir para o Eduardo fazer a nossa pequena prece de encerramento na manhã de hoje. Vamos convidar a todos para buscar dentro do nosso íntimo uma luz, a luz divina. E nessa reflexão, nessa oração, vamos senti-la crescendo, nos envolvendo, espalhando por todo o ambiente onde nós estamos, assumindo a sua luz, as decisões, as nossas nossos caminhos, pois é Deus dentro de nós, e Deus dentro de nós, possamos então senti-lo, agradecer e seguir em frente. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos da espiritualidade, anjos, guardiões dos nossos dias. E que possamos, através da mediunidade, senti-los no nosso dia a dia. Por isso, agradecemos muito. Que assim seja.